doutor, deixaram um CD de uma banda que vai atuar aqui hoje na famosa rádio. Como é que é, diga lá? São os Orgasmo. Ah, são os Orgasmo. Exato. Vou atuar aqui na mítica rádio Universidade de Coimbra. Com muito gosto, então, que não. Muito prazer, então. Muito prazer.